Paixão, o príncipe da sobrência. Arroz. Nunca imaginei a vida sem ti. Nunca que eu pensei que fosse terminar assim. Nem mesmo eu sei quem sou depois que você se foi. Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada. Sempre te amei quando bem necessitava. Entreguei a você, eu sei, quando menos esperei. Você fugiu de mim como se eu fosse nada. Acabou com minha vida, o silêncio é minha palavra. Eu não sei mais você por perto. Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou. Você fugiu de mim. Digo que te amo e você nunca acreditou. Fiz tudo pra você, eu sei que sempre te amor. Você saiu por aí assim e nunca mais voltou pra mim. Mas você sumiu como se eu fosse nada. Acabou com minha vida, o silêncio é minha palavra. Eu não sei mais quem sou sem você por perto. Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou. Você fugiu de mim. Por mais que eu busque em outros corações, por mais que eu tente, eu não quero jamais. Você é a minha vida, minha chave do céu pra eu viver. Você por perto, meu caminho é tão deserto como o tempo que passou. Você fugiu.